Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é rico ou é pobre, hein? Depende, né? Se for para contar dinheiro, eu sou um remediado. Mas talvez ser rico tenha a ver com algo mais do que dinheiro. É sobre isso que vamos tratar no Café Brasil de hoje. Para começar, uma frase de um anônimo que é uma porrada. A real medida de sua riqueza é quanto você valeria se perdesse todo o seu dinheiro. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Eu abro o programa respondendo a um e-mail da ouvinte Juliana Ávila, que mandou uma sugestão. E Luciano, que tal a criação de uma coletânea de músicas do Café Brasil Podcast? Esse liquidificador de canções que jamais eu iria ouvir na vida se não estivesse todas as semanas escutando você? Olha, Juliana, essa sua sugestão já foi dada por vários ouvintes, viu? Acontece que estamos lidando com direitos autorais e conseguir a liberação das músicas para produzir um CD é trabalho para quem gosta de sofrer. No Brasil de hoje é quase impossível. Por isso, raramente toco uma música inteira no programa. Quem sabe um dia, quando formos grandes e poderosos, poderemos fazer algo assim. Por enquanto, vá curtindo nossas iscas intelectuais, tá bem? E já que você gosta dessas coisas loucas que tocamos aqui, vai uma especial. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a só. Pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Que tal Romaria, o clássico de Renato Teixeira, que foi imortalizado por Elis Regina, aqui com Nilo Amaro e seus cantores de ébano. Aquelas loucurinhas que você só escuta no Café Brasil. Pra pedir de Romaria e prece paz dos desalentos, como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Meu olhar, sou caipira, pira, cora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a minha escura e fundo trem da minha vida. já que vamos tratar de riqueza, olha só, na minha palestra Sustentabilidade, dedico uma parte importante para falar sobre lucro. É sim, lucro. Quando pensamos em lucro, logo vem aquela definição padrão. Lucro é o retorno positivo de um investimento feito por um indivíduo nos negócios. É aquela história que sempre vimos. O lucro é o dinheirinho que sobra no bolso do seu Manuel da padaria no final do mês, depois que ele pagou todas as contas. Pois é, até foi isso um dia, sabe? Mas as coisas mudaram. Essa definição antiga abrange apenas um aspecto do lucro, o econômico, o financeiro. Mas falar de sustentabilidade exige uma definição mais abrangente de lucro. E na palestra eu fico em quatro pontos: os econômicos, os lucros sociais, os ambientais e os culturais. Para alguém ser considerado verdadeiramente rico, é preciso verificar seus lucros nessas quatro categorias. Lucros econômicos ou financeiros, todo mundo sabe o que são. Como eu disse antes, é o dinheirinho que sobra no bolso do seu Manuel da padaria no final do ano, após as contas terem sido pagas. Seu Manuel vende, recebe o dinheiro dos clientes, paga as contas necessárias para que a padaria funcione e o que sobrar é o lucro econômico. Esse lucro é importante. É ele que possibilita a prosperidade, que faz com que os investimentos sejam possíveis, que permite que os filhos do seu Manuel façam compras no shopping. É esse lucro que faz com que a economia gire. O lucro econômico é bom, é necessário, é positivo. Mas o papel do dinheiro, que alguns gostam de chamar de capital, sempre foi controverso. Alguns possuem mais dinheiro do que os outros, e o impacto dessa desigualdade acabou gerando discussões morais, filosóficas e religiosas que estão na raiz dos grandes conflitos da humanidade. Então, vamos lá. O lucro obtido de forma honesta, levando em conta e respeitando as outras pessoas, é bom. É necessário, é positivo. O que nos leva para outra definição, o lucro social. Você está ouvindo no fundo Copinha com o chorinho Somos Pobres Porque Queres, que eu já toquei aqui no Café Brasil, cara, mas é tão bom que tem que tocar de novo, não é? Pois então, o lucro social não é o lucro econômico. O que define o lucro social são as melhorias, os benefícios que o negócio traz para a sociedade. Recentemente, eu fui fazer palestras na fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. Camaçari sempre foi uma região pobre e a chegada da Ford causou um profundo impacto na região. Hotéis, restaurantes e lojas foram abertos, mudando o perfil do comércio regional. Os impostos que a Ford passou a pagar, a Prefeitura de Camaçari aplicou na região, em educação, saúde, saneamento e outros benefícios. Mas o mais importante, a chegada da Ford exigiu a mão de obra que não existia na região. Com isso, foram criadas escolas focadas na formação de profissionais para a fábrica, o que mudou o perfil educacional da região. Essa mudança causará um impacto profundo na sociedade de Camaçari, com o surgimento de empreendedores e o crescimento do nível educacional que afetará as próximas gerações. Esse é o lucro social. E existe também o lucro ambiental, que está tão em moda. São as consequências positivas da atuação do homem na natureza. Protegendo a natureza, possibilitando que os ecossistemas sobrevivam, ajudando as espécies animais, protegendo rios, etc, etc, etc. Uma empresa que funciona e causa problemas ao meio ambiente não tem lucro ambiental, tem um passivo ambiental. Ela causa um prejuízo ao ambiente que um dia terá que ser pago por alguém. Empresas conscientes têm o que eu chamei um dia de ativo ambiental, uma riqueza que é proporcionada pelo lucro ambiental. O retorno que ela recebe por meio de benefícios que a natureza nos dá. Água limpa, ar puro, o verde, alimentos saudáveis e tudo mais. Tudo isso compõe o lucro ambiental. E por fim, vem o lucro cultural. É verdade, lucro cultural. O lucro que tem a ver com nossas raízes culturais, com os valores e convicções que definem quem nós somos. Com a história que explica de onde viemos e por que agimos assim ou assado. É impossível tirar lições de um passado que desconhecemos. Por isso é importante que nossa cultura seja preservada, apreciada e estudada. Neste mundo globalizado, a questão do lucro cultural é ainda mais importante, pois a tecnologia conecta as pessoas sem barreiras geográficas. É assim que, se a gente piscar, o grande ícone cultural brasileiro fica sendo a Lady Gaga. Gaga, ulala, what you been romance? O lucro cultural surge quando conseguimos, a partir de nossas raízes, desenvolver os filtros necessários para entender o mundo e fazer as melhores escolhas de acordo com nosso país, nossa realidade, nossas necessidades regionais. Não consigo resistir a imaginar aquele monte de portugueses chegando ao Brasil tropical com temperaturas de 40 graus, vestidos com veludo, camisas, paletós, capas, meiões e dando de cara com um monte de índios pelados. Quem é que estava certo, hein? Com o tempo, o pelado dos índios misturou-se aos roupões dos portugueses e criamos roupas adequadas ao país tropical, mantendo características de ambas as culturas. O lucro cultural está na base de nossa identidade como povo. Não há qualquer traço de xenofobia nessa constatação, apenas um chamado para a importância de sabermos quem somos, de manter nossa identidade num mundo em transformação. Lucro econômico, lucro social, lucro ambiental, lucro cultural. Quem é verdadeiramente rico, hein? Quem consegue lucrar nos quatro aspectos? Sobre isso, encontrei um texto bem legal da escritora gaúcha Marta Medeiros, chamado Os Ricos Pobres. Ao fundo, você ouvirá o prelúdio número 2 para violão, de Heitor Villa-Lobos. Essa delícia está no CD Vila Violão, obra completa para violão solo, com o duo Assad, de Sérgio e Odair Assad. E Marta Medeiros diz assim: anos atrás, escrevi sobre um apresentador de televisão que ganhava R$1 milhão por mês e que, em entrevista, vangloriava-se de nunca ter lido um livro na vida. Classifiquei-o imediatamente como um exemplo de pessoa pobre. Agora, leio uma declaração do publicitário Washington Oliveto em que ele fala sobre isso de forma exemplar. Ele diz que há no mundo os ricos ricos, que têm dinheiro e têm cultura. Os pobres ricos, que não têm dinheiro, mas são agitadores intelectuais, possuem antenas que captam boas e novas ideias. E os ricos pobres, que são a pior espécie. Têm dinheiro, mas não gastam um único tostão da sua fortuna em livrarias, shows ou galerias de arte. Apenas torram em futilidades e propagam a ignorância e a grosseria. Os ricos ricos movimentam a economia gastando em cultura, educação e viagens, e com isso propagam o que conhecem e divulgam bons hábitos. Os pobres ricos não têm saldo invejável no banco, mas são criativos, efervescentes, abertos. A riqueza desses dois grupos está na qualidade da informação que possuem, na sua curiosidade, na inteligência que cultivam e passam adiante. São esses dois grupos que fazem com que uma nação se desenvolva. Infelizmente, são os dois grupos menos representativos da sociedade brasileira. O que temos aqui no Brasil, em maior número, é um grupo que Oliveto nem mencionou. Os pobres pobres, que devido ao baixíssimo poder aquisitivo e quase inexistente acesso à cultura, infelizmente não ganham, não gastam, não aprendem e não ensinam. Ficam à margem, feitos zumbis. E os ricos pobres, que têm o bolso cheio e poderiam ajudar a fazer deste país um lugar que mereça ser chamado de civilizado, mas que nada, eles só propagam atraso, só propagam arrogância, só propagam sua pobreza de espírito. Exemplos. Vou começar por uma cena que testemunhei semana passada. Estava dirigindo quando o sinal fechou. Parei atrás de um Audi preto, carro do ano, carrão. Dentro, um sujeito de terno e gravata que, cheio de si, não teve dúvida. abriu o vidro automático, amassou uma embalagem de cigarro vazia e a jogou pela janela no meio da rua, como se o asfalto fosse uma lixeira pública. O Audi é só um disfarce que ele pôde comprar. No fundo, é um pobretão que só tem a oferecer a sua miséria existencial. Os ricos pobres não têm verniz, não têm sensibilidade, não têm alcance para ir além do óbvio. Só têm dinheiro. Os ricos pobres pedem no restaurante o vinho mais caro e tratam o garçom com desdém. Vestem-se de Prada e sentam com as pernas abertas. Viajam para Paris e não sabem quem foi Degas ou Monet. Possuem TVs de plasma em todos os aposentos da casa e só assistem programas de auditório. Mandam o filho para Disney e nunca foram a uma reunião da escola. E, claro, dirigem um Audi e jogam lixo pela janela. Uma esmolinha para eles, pelo amor de Deus. Dinheiro nenhum me paga o papo da madrugada até de manhã chegar. Dinheiro nenhum me paga o aroma que a flor exala e o brilho do seu olhar. Cada um tem o seu preço, sim. Todos têm seu ideal. Eu sei bem o que mereço vir. Não me troco por metal. Dinheiro nenhum me paga. Da vida não levo nada. Meu sonho é de carnaval. Dinheiro nenhum me paga. Abrir o portão da casa. Beber com os amigos meus. Dinheiro nenhum me paga o amor da mulher amada e o beijo dos lábios seus. Vou levando a minha vida assim, tudo muito natural. Um cavaco e um tamborim lá no fundo do quintal. Dinheiro nenhum me paga. Um dia essa luz se apaga e a história tem seu final. Que delícia, João Nogueira com Dinheiro Nenhum. É sim, ó, tem coisa que dinheiro nenhum paga. Café Brasil. O Brasil tem saída se deixar de ser preconceituoso com os ricos ricos, que ganham dinheiro honestamente e sabem que ele serve não só para proporcionar conforto, mas também para promover o conhecimento. E não deixar de valorizar os pobres ricos, que são aqueles inúmeros indivíduos que fazem malabarismo para sobreviver, mas, por outro lado, são interessados em teatro, música, cinema, literatura, moda, esportes, gastronomia, tecnologia e, principalmente, interessados nos outros seres humanos, fazendo da sua cidade um lugar desafiante e empolgante. É este o luxo de que precisamos, porque luxo é ter recursos para melhorar o mundo que nos coube. E recurso não é só money, é atitude e informação. Esta edição do podcast Café Brasil é um oferecimento do Itaú Cultural, que há muito tempo entendeu a importância da ação cultural no campo das artes brasileiras. www.itaucultural.com.br. Atitude e informação. Que tal, hein? Tempos atrás, eu escrevi um artigo no qual eu perguntava de que serve um engenheiro, um médico, um advogado tecnicamente excelente, mas incapaz de se emocionar com uma música, hein? De apreciar uma poesia. De se encantar com o texto. Gente preparada para ser operacionalmente eficiente, mas incapaz de entender o que vai pela alma das pessoas. Hein? Essa gente é rica, economicamente rica e só. Conheço gente que não mora numa casa como a deles, não tem carros do ano como eles, não veste as mesmas roupas que eles, mas que é muito mais rica que eles. Pense nisso. E para ajudar a pensar nisso, eu venho com o nosso grande poeta cuiabano, Manuel de Barros, que um dia escreveu assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto eu sou abastado, palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. O céu é um, o céu é um. O céu na foto é um pedaço de papel. Pega fogo fácil. Depois de queimar, dinheiro vai pro céu como fumaça. Também é fácil rasgar como as cartas de fotografias. Aí não se usa mais. Aí não se usa mais. Porque dinheiro é um pedaço de papel. Um pedaço de papel é um dinheiro. Dinheiro é um pedaço de papel. Pode até remendar com durex, mas não é todo mundo que aceita. O que não se quer, melhor não comprar. O que não se quer, melhor não comprar. O que não se quer mais, melhor jogar fora do que guardar em casa. Dinheiro tem valor quando se gasta. Um pedaço de papel é um pedaço de papel. Dinheiro não se leva para o céu. Pois dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro não se leva para o céu. E nem cai do céu. Você tá aí de bobeira fazendo planos pra descolar esse vil metal. A trabalhar vagabundo, toma vergonha. O dinheiro é um pedaço de papel e não cai do céu. A trabalhar vagabundo, toma vergonha. E é assim, ao som de Dinheiro, de Arnaldo Antunes, com o próprio, que o Café Brasil de hoje, que falou dos ricos pobres, pobres ricos, vai saindo de mansinho. Estiveram conosco Marta Medeiros, Nilo Amaro e seus cantores de ébano, Copinha, Duo Assad, João Nogueira e Arnaldo Antunes. Fala a verdade, hein? A trilha sonora é rica, não é? Um pedaço de papel é um pedaço de papel. Dinheiro não se leva para o céu. Para o céu, e nem cai do céu. Você tá aí de bobeira fazendo planos pra descolar esse vil metal. A trabalhar vagabundo, toma vergonha. O dinheiro é um pedaço de papel e não cai do céu. A trabalhar vagabundo. Com o magnata Lala Moreira na técnica, a bilionária Cissa Camargo na produção e eu, este Eike Batista das palavras, Luciano Pires na direção e apresentação. Gostou, hein? Quer ficar rico de cultura? Cadastre-se na comunidade do Portal Café Brasil, www.portalcafebrasil.com.br, e fique rico. Para terminar, que tal a frase de um dos mais famosos pobres ricos da humanidade, Mahatma Gandhi, hein? Que eu já usei aqui. Seja a transformação que você quer ver no mundo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.